mero lindo do seu ar espanholeiro. Calça apertada e a camisa posta a jeito, sapato alto para realçar o cagueiro. Era o Paulinho, rapaz, tão perfeito.